chama sem cor. 2-1-8-9-5-1-13-1-7-1-5. 2-1-7-1-5. Bom dia, gol no 715, está estabilizado visual, pista no 0. 715, bom dia. Vento 130 graus, 7 mais autorizado, pouso, pista no 0. Confirmando o trem baixo travado. Estimativo, está baixo e travado, livre, pouso, pista no 0, no 715. 3153, desça e mantenha 4 mil pés, chegada com 1013. Mano, gol no 715, sala 52, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette. Jack para 01, 7195. Salvador, Golf, Gol 1995. 995. Gol 1995, solicita a presença do médico da Intraero a bordo, urgente, nós temos um passageiro passando mal. Vicente, por 995. Autorizado, transmissão de ataque. Autorizado, transmissão de ataque. Está presente. Paula, voo 897. O 897, Sola 58, Sola 21, décimo 9. 219, bom dia, 97. Sola, voo 897, bom dia. Bom dia, Alfa, chamando a pessoa Juliette, previsto portão 06, está ocupado por outra nave. Está iniciando o pushback já. Alfa, da Juliette, mono 897, ciente do gate. T3171 na escuta? Consiga, T3171. T3171, puxa no portão 06, deixando a entrada do portão livre. Sete, Alfa, Juliette, 06, o portão. É o 06, 897. Após o voo parteano 06, está ingressando a Juliette, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10 torre no 895, altímetro no 0 no 3. Galeão, copia? Copia. 904, autorizado Galeão, 360, operação 10. Decola da 10, curva direita, na Dailetta Bridge, controle 119, décima 8, funciona 5073. 60, aprovado Galeão, pela testa do 10, decola da 10, na Dailetta, na Dailetta Bridge. Primeiro curva direita, 192, controle 5073, eu transponder, rua 904. Tá correto, chama o pushback de acionamento. Chama lá. Baixo Salvador, gol 1995. Confirmando? Só um segundo, aguarde. O gol 995 confirmando foi solicitado. Oh, sério, okay, okay. Não chegou até o momento? Porque... Pegou no 995 ou afirma, era justamente para confirmar isso, mas acabou de chegar, obrigado. Então 3153, completa a final, torre no 895. 295 a torre, então 3153. Oi, Salvador, bom dia, tá? 3153. Reporta trem baixa travado. Baixar travado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso na pista no 0, tá? 3153. Uno, após companhia na cor do final e mantém que é o 0-0. 2, Unisco 3, Solo 09, direita Solo, 2, Unisco 9. Onde está o 2, Unisco 3? Salvador, bom dia, Sam 3153. 171, decolado 01, controle 120, décima vez. 208, tá 3, 1, 7, 1. Salvador, bom dia, tá 3, 1, 7, 1. Aracaju, controle 11980, aciona 5071. Negativo, 330 está salvado para Recife, 338, 10, esquerda por Aracaju, 198 no controle, 5071 no transponder, 3890. Correto, chama a puxa. Dia Chanel 6211, informação Bravo, posição 9, autorização Galeão. 6211, autorizado Galeão, 360, operador 10. Decolado 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 1198, aciona 5074. Autorizado Galeão, 360, operador 10, decola pista 10 da El, Leda Bridge, controle 1198, 5074. Correto, chama puxa. Bota lá. Valeu. Chame Recife em 1251. 251, Recife, Santa Recife, adicionando bom domingo aí, bom dia. Exatamente. Agora no 42. Número 14, bom dia, copinha? Copinha no 642. Autorizado Recife 390, perisco 58. Decolda 10 para o vestido esquerda, Fuca, tradição Aracaju. Controle 11980, acena 5103. Possível no 642, autorizado Recife 390, conforme plano. Fuca Aru, controle 198 e a cena 5103, posto 611. Cliente, correto, é o pushback. Chamar. Salvador, gol no 804, pushback, entrando na posição 8. Autorizado, chama táxi. Chamarei. Delta, Eclipse 9072. Autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta para o táxi. Corrigindo, Gol 1804, táxi autorizado 41, Índia, ponte espera 2090, chama. Torre 1895, estima de 2090. Leve táxi 41, Índia, ponte espera 2090, 290 para o táxi, tem 132 a bordo, 4 horas e 20, alterna Natal. 3890, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 1013. Mais uma vez, direita na Índia, lote 895, bom dia, 3890. Bom dia. 7, bom dia. Uno 897, bom dia, só um minuto, cobre. É um 607. Uno 807, gente. Bom dia, só aguarda. Pessoal, mandou bom dia 3890, ponto de espera da 10. Tá pronto. Tá 3890, bom dia, vento 1 no 0 grau, 069, autorizado a linha e decola, pista no 0. A linha e decola da 10, tá 3890. Salvador, bom dia, o Tante, com a sete, com a Brava, autorização. Tante 3597, bom dia, número 2, cópia, só nós. Tante 804, após o início do TAM, autorizado a linha e manter a cabeceira no zero. Faz a rolagem do TAM ali e manter a cabeceira no 084. É o 607, confirma. Por 607, Guarulhos 360, autorizado, VP Zulu no meio. Decola pista no zero com a direita, será da El, Leda Bridge. Controle 119.8, aciona 5105. 607, aprovado, 360, Guarulhos, VP Zulu no meio. Na colada 10 com curva direita, da El, Leda Bridge, 119.8 ao controle, 5105, transponder, 607. Qual é o teu busca no 607? Manda aí. TAM 3890, decolada os 31, no controle 119.8, vamos voltar. Da 98, bom dia. Paulo Salvador, cordial bom dia, Sanea 6211, tá na posição 9 para puxa acionamento. Autorizado, pushback acionar. Autorizado, puxa acionamento, vou reportar para o táxi 6211. 3517, tá, copi? 3517, a pessoa. Autorizado Brasília, 380, Upper 17, decola da 10, curva direita, daí eu corrigindo. Na Arbor, Elefa, controle 11980, zona 5107. Autorizado nível 380 para Brasília, via Pesculou 17. Decola da 10, papel curva direita, intervida ser Arbor, transição Elefa. Aciona 5107, controle de saída 198, tá? 3107. Correto, chama o espelho acionamento. Pode dar para posicionar 3107. 19-04, decolagem 33, controle 19, décimo 8. 19-8, controle 19-04. Omega 2, confirmando, tráfego 09 já iniciou, puxa, vai aguardar. Aguardando, sim, agora puxa. Autorizado Brasília, 360, Brasil 17, decola 10, curva direita, Arbora, Elefa, controle 11980, aciona 5112. Correto, chão, puxa, vai que você não entra. Oceaner 63-6211, está com 143 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, alternando Guarulhos para o táxi. 211, táxi autorizado via Pati 1, Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 0013. Via Pati, Índia, para a 10, ponto de espera, Torre 11895, Oceaner 63-6211. Mano 642, 111, autorizado, push, chama táxi. Chama táxi, ele vem para o banco. Solicite diretamente ao centro, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, secundária 3090, então, bom dia. Bom dia. 7904 para funcionar. T3517 no portão 04, autorizado, chama táxi. Pode na porta táxi, T3517. Para o táxi, 121 na porta, 3 e 10, Alberna Natal. Sim, o Gol 642 vai seguir ponto de espera da 10 como número 2, seguindo o tráfego da TAM, puxando o portão 04. Quando no ponto de espera da 10, torre 1895, altimetro 10 no 3. Leio o táxi, ponto de espera da 10 como número 2, torre 295, o Gol 642. Salvador, Cordial, bom dia, Oceaner 62, 1-1, no ponto de espera da 1-0, pronto. Para o pushback, solamente portão 5. Sim, no meio 0705, vai aguardar. Aguardo. Salvador, bom dia, gol no 897. Bom dia, no 897, confia, copia? Copia, tá certo, tá bravo. Autorizado, confins 360, autorizado 1-6, decola da 1-0, curva direita. Dael Leda Bridge, controle 11980, acena 5115. 100 graus, 05. Autorizado alinhar e decolar da 10, Oceaner 6219. 20 ao controle, 5115, eu tanto modelo gol no 897. Chama pushback acionamento. Chama lá. Siga. 3597, com PLB 142, 415 de autonomia, alteramos Campinas para o táxi. 3597, táxi direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 0-3. Teve táxi, via Índia, direita, 12895 no ponto de espera da 10, tá 3597. 1607-05, autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, pushback, chama para o táxi, gol 1607. Controle cordial, bom dia, Oceaner 6219. 6211, saída da El, submantenha 360, vigilante. Perfeito, da El, 360, há possibilidade de autorizar proa de Leda para o 6211? Autorizado, valida. Autorizado, Leda, 6211.